Central do Arrocha. É o Dan Ventura e Júnior Lopes. Separei. Pediu hit? Esquece. Eu tô solteiro, revoada é todo dia. Eu tô solteiro, revoada é todo dia. Eu tô solteiro, revoada é todo dia. Eu tô solteiro, revoada é todo dia. Vou mandar um papo reto pra não desacreditar. DJ abaixa o som que minha galera vai cantar. Separei, porra! Tô solteiro agora. Vem em mim gostosa, vem em mim gostosa. Vem em mim gostosa, vem em mim gostosa. Nós bota de frente, nós bota de costa. Vem em mim gostosa, vem em mim gostosa. Vem em mim gostosa, nós bota de frente, nós bota de costa. O verão é nosso. Só arrasta pro lado e acompanha, esquece. É boadinha, velho. Eu tô solteiro, revoada todo dia. Eu tô solteiro, revoada todo dia. Eu tô solteiro, revoada todo dia. Eu tô solteiro, revoada todo dia. Vou mandar um papo reto pra não desacreditar. Ô DJ, abate o som que minha galera vai cantar. Separei, porra! Tô solteiro agora. Vem em mim gostosa, vem em mim gostosa. Vem em mim. Nós bota de frente, nós bota de costa. Vem em mim gostosa, vem em mim gostosa. Vem em mim gostosa, nós bota de frente, nós bota de costa. Vem em mim gostosa, vem em mim. Revoadinha, velho. Pediu hit? Então toma. Como é o nome do doido? É Dan Ventura. Qual